Boa tarde, como é seu nome? Genai. Aí, tu trabalhavas aqui? Isso, desde 2010. Aí, como foi o processo aqui, Genai? Como foi que vocês ficaram sabendo que ia ser removido? Hoje de manhã, eu tava fazendo o leite da minha filha. Aí, chegou o vizinho lá em casa, mora aqui perto, pedindo pra gente correr, porque tava arrancando tudo. Quando eu cheguei, já tinha arrancado tudo. Já tinha tirado minhas coisas de dentro, colocado em cima do caminhão. Tinha mais nada dentro. E vocês receberam alguma notificação? Não, em momento nenhum recebeu nenhuma notificação. E vocês sempre abrem aqui tudo? Sempre mais. Abrem. E todos os dias. Com o pessoal da escola, já tinha falado alguma coisa? Não. Isso é inconveniente, alguma coisa assim? Não, né? Eles nunca fizeram nenhum comentário sobre isso, não. E vocês têm alguma resposta agora de como é que eles deram alguma alternativa para vocês? Nenhuma alternativa, simplesmente tirou e vai ficar por isso mesmo, né? Não tem onde eu colocar o trailer, eles estão levando para o galpão deles no Procon lá em Santa Amaro. E vocês podem retirar lá depois? Eles disseram que sim, sem nenhum custo, né? Me entregou um papel, mas não sabe como é que vai ficar, né, agora.